Vambora andar, que a terra já secou. A terra secou, né? O nome dessa música é Espírito Independente. Fala justamente da terra da música ter secado. As pessoas têm esquecido qual era o fundamento de se fazer música. Muitas vezes se igualaram nos padrões. Começaram a fazer umas coisas que não tem sentido pra arrumar dinheiro. Os primeiros caras a fazer música não faziam música por dinheiro. E os verdadeiros sabem de onde eu vim. Reconhece quando os versos são de coração. Um só caminho, mas que música é uma missão. Não rendo pra gravadora, quer me pôr sob pressão. Não sei fazer o som do momento, eu faço do momento um som independente. Demora pra lançar, pra fazer. Demora pra tu perceber que tamo junto, é só você. E foda-se CD, eu tenho conteúdo lírico. CD só matéria, minhas rimas ferem teu espírito. Underground, eu sou pé no chão e honro o sangue do meu sangue. Eu jamais dei meu sangue em vão. Meu sonho de vida e se divide em longevidade e visão. Mas sem neurose, igual Calypso, se eu puder vendo 1 milhão. O tempo passa, é, deixa engolir quem precipita. Eu com o tempo vou em mais lugar, amor dos meus se multiplica. Eu trago o que é eterno pra escrita, minha simples rima explica. Meu disco nunca vai sair, vagabundo, meu disco fica. Nos disque man, nos 3 em 1 caseiro. No trabalho quando o patrão não tá vendo. Meu disco tem sentimento verdadeiro. Se tu não tem, desculpa se não tá entendendo. Eu vivo a rua, trabalho como quem foca um legado. Sou igual vendedor de revista Ocas, tá ligado? Meus tempos sem notícia, não diz que eu tô parado. Quer dizer, se prepara, vai vir vários rap bolada. Nos riscos num guardanapo, hoje são 1000 letras no arquivo. Processo é louco, cada vez mais seletivo. Não tem swinger, insiste. Não tem flow, escreve livro. Não tem letra, desiste. Se não tem show, se mata ao vivo. Eu ouço as conversas de rap sempre com tom de saudade. Tempo bom que não volta, assunto já tomou a cidade. Setembro 7, vamos voltar à realidade. Não tá faltando rap, tá faltando é rap de verdade. 1 por amor, 2 pra levar mensagem. Diz pro patrocinador fortalecer rank e passagem. Caixa de som pesado, mic bom que depois vi. Quem nunca viu vai sair do show tipo caralho, viu? Rap é sentimento, mão pra cima geral. Não preciso pedir barulho, ninguém faz porque é real. Vídeo disso aqui na net, é claro que não tem meu aval. Computador no cap, tem emoção espiritual. Isso pra mim é um ritual. Sessão de sacrifício, há mais de 10 anos na pista. O sangue pulsa igual no início, viver disso é difícil. Raro chega esse nível, mas eu amo tanto que eu faço que esse amor vai ser possível. Espírito Independente, é isso aí. É só.